A sombra grande do oitão da vida. Cheguei um dia e fui puxando o banco, e o mate amargo da ilusão perdida. Sorvi bombeando o teu cabelo branco. Que te fizeram, China Caborteira, pra assim ficares tão desfigurada? Onde escondeste a graça feiticeira dessa boquinha outrora colorada? Culpada foste e hoje me condenas por não ter sido que meu verso era, e andar no mundo repontando penas, e andar no mundo repontando penas. Inspiração perdida, quem me dera que eu fosse um rancho abandonado apenas, contigo dentro a China de Tapera, contigo dentro a China de Tapera. Sido que meu verso era, e andar no mundo repontando penas, e andar no mundo repontando penas. Inspiração perdida, quem me dera e eu fosse um rancho abandonado apenas, contigo dentro a China de Tapera, contigo dentro a China de Tapera.